que aconteceu comigo, eu não sei explicar. Porque meu coração bate forte assim, é de arrepiar. Eu que não queria me apaixonar, mas me entreguei. Porque isso foi acontecer comigo, não sei explicar. Então é isso que é o amor, que faz o corpo todo viajar nas emoções. Jamais sabia o que era o amor, que me faz sentir tudo. Me faz sentir tudo.